Muito bom dia a todos que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento. Estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, há mais de 22 anos, transmitido pelas ondas do rádio, e agora estamos ao vivo pelo Facebook e pelos canais do YouTube. E você que está nos ouvindo, participe. Envie as suas dúvidas e os seus comentários. Este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec, um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste e pela USE de Piracicaba. E o programa existe por vocês que nos honram com a sua audiência nos quatro cantos do Brasil. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Muito bem, meus amigos, hoje é domingo, 25 de julho de 2021, uma manhã muito bonita aqui em Santa Bárbara do Oeste, com sol, um ar fresco, e aqui na minha janela, com essa bela imagem do Parque dos Ipês, estamos a postos para começar mais uma conversa, um diálogo, um estudo sobre a doutrina espírita. E é nessa atmosfera de fraternidade, de espiritualidade, que eu tenho o prazer de cumprimentar. Muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É sempre com muito prazer, né? Esse nosso presente semanal, né? Hoje eu não estou mais em Santa Catarina, mas continuamos sempre com muito amor, muito carinho por esse programa, e esse é o nosso presente semanal. Um abraço a todos e que nós possamos fazer um bom programa nessa manhã de domingo. Muito bom dia, meu amigo Alan Diniz Souza. Bom dia, meus queridos. Eu estava morrendo de saudade do programa. Eu tentei fazer o programa de fora, mas a internet não me ajudou. E nem consegui ouvir o programa ao vivo, eu consegui. Então, fui ouvir o programa essa semana aqui em Piracicaba, os outros dois, né? Para ver se os trabalharam direitinho, né? Porque tem que fiscalizar isso aí. Tá com... e é uma alegria muito grande estar aqui de volta, energias reabastecidas, pronto para mais uns 5 anos agora. Excelente, é essa harmonia que une o grupo e que deixa o programa sempre muito agradável, né? Muito bem, meus amigos, o programa de hoje nós demos o título Estudando o Universo 2, porque o Kardec faz várias abordagens de vários aspectos, estrelas fixas, Via Láctea, e para não ficar criando títulos que fujam da essência do que ele quer dizer, colocamos o 2, a semana que vem possivelmente será 3 e assim por diante. E eu escrevi assim, eu dessa vez selecionei apenas o texto As Estrelas Fixas. E durante a leitura, a gente vai entendendo, e eu escrevi isso daqui. No texto sobre as estrelas fixas que Allan Kardec escreveu em 1868, fica patente uma força maior, incomensurável, que atrai planetas e sistemas para um outro centro maior. E esse centro maior, por sua vez, também é atraído para um outro polo gravitacional de dimensões inimagináveis e assim sucessivamente. A imaginação voa por esses conceitos e nos faz reconhecer e admitir uma origem primária para toda a realidade universal. O universo, ele é dinâmico, vivo, dotado de força, e nada se encontra imóvel. Tudo segue um trajeto guiado por uma gravitação universal. Num olhar geral, sobre toda a obra universal, vemos a vida de forma ostensiva e vibrante. E é com essa frase que a gente agora está em condições de abrir o primeiro bloco do programa Visão Espírita, que é o livro Fonte Viva. E é interessante que a gente sempre pede isso nos programas, que vocês que estão nos ouvindo, leiam essa parte do livro Gênesis, porque acaba nos ajudando também nas perguntas que vocês fazem, nas interações. Muito bem, agora vamos ler o livro Fonte Viva. E eu tentei trazer alguma lição que, de uma certa forma, unisse todos os textos. E selecionei o capítulo 152, cujo título é Vem. E a frase selecionada por Emmanuel é: e quem o ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E Emmanuel assim escreveu: a Terra é a grande escola das almas em que se educam alunos de todas as idades. Se atingiste o nível das grandes experiências, não te inquiete a incessante extensão do trabalho. Não enxergues inimigos dos semelhantes de entendimento imperfeito. Muitos deles não saíram ainda do jardim de infância espiritual. Dá sempre o bem pelo mal, a verdade pela mentira e o amor pela indiferença. A inexperiência e a ignorância dos corações que se iniciam na luta fazem frequentemente grande algazarra em torno do espírito que procura a si mesmo. Por isso, padecerás muitas vezes aflição e desânimo. Não te perturbes, porém. Se as ilusões e os brinquedos da maioria não mais te satisfazem, é que a madureza te inclina a horizontes mais vastos. Recorda que somente Jesus é bastante sábio e bastante forte para acalmar-te. Ouve-lhe o apelo divino, formulado nas derradeiras palavras do seu testamento de amor. Vem. Ninguém te pode impedir o acesso à fonte da luz infinita. O Mestre é o eterno amigo que nos rompe as algemas e nos abre portas renovadoras. Entretanto, é preciso saibas querer. O Senhor jamais nos fará violência. Sofres? Estás fatigado? Tropeças sob os fardos do mundo? Vem. Jesus reserva-te os braços abertos. Vem e atende-o ainda hoje. É verdade que sempre alcançaste ensejos de serviço, que o Mestre sempre foi abnegado e misericordioso para contigo, mas não te esqueças de que as circunstâncias se modificam com as horas e de que nem todos os dias são iguais. Lição de novo, né? Mas é redundante, todo domingo a gente está dizendo assim, que lição maravilhosa, né? A escada de Jacó, ela nos ensina muito. Num patamar lá em cima, nós temos Jesus com seu evangelho. Num patamar mais próximo de nós, não tão, nós temos Emmanuel. E Emmanuel faz umas colocações assim fantásticas, né? O Alan costuma de repetir muito assim, os perturbados, né? Então, o Emmanuel já tem uma linguagem diferente. Ele fala de irmãos nossos que ainda não têm a compreensão que nós temos, né? Então, nós temos que realmente, não existe outro caminho, nós temos que estudar. O caminho é estudar, tentar repetir o que o estudo nos indica, que é assim que se aprende. E nós temos que começar por Emmanuel. Emmanuel está mais próximo, né? E com Jesus a gente aos poucos vai compreendendo mais. Então Emmanuel ele nos mostra o mundo como ele realmente é. Não como nós vemos, né? Porque a gente cansa de ver perturbado aqui, perturbado ali, insanidade em toda a parte, e Emmanuel vê sobre outros olhos, né? Ele considera o mundo a escola das almas, e a escola de todas as almas foi escola dele, foi escola de Jesus, foi nossa escola. Então, Jesus veio para ensinar, mas nós estamos aqui para aprender, né? E temos, graças a Deus, esses espíritos mais próximos de nós, que no seu linguajar a gente consegue apreender melhor a lição. E o convite é muito claro, vem. E para ir, a gente precisa exercitar isso que Emmanuel fala, né? Aprender a ver assim no perturbado um espírito em evolução que não tem ainda a compreensão que nós temos. Nós temos essa compreensão, mas nós não sabemos executar como Emmanuel executava. Então, essa escada de Jacó, onde cada um vai aprendendo, mas que a gente veja sempre com os olhos positivos. Jesus não violenta o nosso livre-arbítrio. Ele nos convida, mas ele espera que a gente tome a iniciativa e vá. A gente repete muito aqui, os espíritos jamais ferem o nosso livre-arbítrio. Eles fazem convites, eles nos dão exemplos, eles nos chamam, mas a gente vai se quiser. Então, agora, esse se quiser é um exercício nosso. Então, a gente precisa se compenetrar de que isso é o melhor. A partir do momento que a gente conseguir ir executando isso, que é uma conclusão que nós já tiramos, aí a gente vai começando a ser portador dessas verdades. Você veja que hoje, no atual estágio que nós temos, às vezes a gente fala alguma coisa e as pessoas a apreendem, né? Agora, nós precisamos aprender a fazer isso que nós falamos. E é um estágio acima do nosso aprendizado. E isso a gente faz no mundo, no nosso dia a dia. Então, nós precisamos prestar atenção e ver como é que nós fazemos. Nós já sabemos como fazer. Agora, prestando atenção das formas como a gente faz, a gente vai perceber coisas que nós fazemos, mas na realidade não foi assim que aprendemos. Aí a gente corrige e vai mudando o rumo. É esse o processo evolutivo. A gente pega a referência e procura imitá-la, né? Paulo falou isso, sede meus imitadores, como eu sou do Cristo. Então, é nesse processo de imitação que a gente vai aprendendo a tomar gosto por essas coisas que eles enaltecem tanto. E aí, Geraldo, a hora que você toma gosto por isso, ninguém mais te segura. É isso aí. Muito bom, Luiz. Isso é uma grande verdade, as suas palavras. Alan. Olha, meus queridos, eu vou falar para vocês, né? A gente chove no molhado falando do Emmanuel, né? Mas ele é fantástico, né? A capacidade que ele tem de pegar um trechinho e abrir um clarão na nossa mente, né? Ele abre, assim, uma luz de interpretação fantástica, né? E eu vou contar para vocês, assim... Essa semana aqui, eu tirei essas fériasinhas aí, eu estava super radiante, assim, estava, né, todo potencialmente achando que eu conseguia conquistar o mundo, aquela energia sobrando e tal. De repente, na quinta-feira, no final do dia, eu recebi uma notícia muito difícil para mim naquela hora. Não importa o que é uma coisa que já passou. Mas naquela hora, eu fiquei desse jeito que ele está descrevendo aí. Eu fiquei aturdido, eu fiquei angustiado. Eu falei, mas meu Deus do céu, eu não posso nem gozar uma semana dos eflúvios das férias, né, cara? Já vem uma bomba dessa para eu resolver. E naquela noite... eu fiz uma palestra sobre o Pai Nosso. E eu estava com... É um assunto... uma palestra que eu estou fazendo está muito gostosa, muito sensível, né? E eu estava desde cedo emocionado, porque eu estava percebendo a presença espiritual de algum espírito muito doce, que acho que... Acho não, né? Tenho certeza que me ajuda com esse tema, né? E eu estava sensível, cara. Daí veio aquela bomba no final do dia, assim. E... perto de fazer a palestra ainda, né? Eu falei, mas meu Deus do céu, falei, que teste é esse que eu estou passando, né? Aí eu fiquei mais ou menos uma meia hora rezando antes da palestra. Não estudando, rezando. Tomei banho, fiquei rezando, nem comi nada para não atrapalhar nada. Não queria que nada atrapalhasse, cara. Fiquei rezando, rezando. Cara, palestra, para você ter uma ideia, eu estou recebendo os retornos da palestra até hoje. Mexeu com um monte de gente de forma positiva, porque é uma palestra doce, né? E eu falei assim, nossa, mas que prova, né, cara? Eu tinha que estar nesse estado, eu estava tão bem, né? Por que, que eu fiquei assim? Aí quando dá o outro dia, logo depois do almoço, tudo se resolve do dia anterior. Tudo se resolve, tudo se resolve. Sem mais nenhum problema. E eu fiquei refletindo sobre isso, eu falei, mas que planeta é esse que nos ensina a cada dia, né? Eu estava tão tranquilo para fazer a palestra, mas eu acho que eu precisava daquela atenção, sabe? Eu acho que a espiritualidade falou assim, não, peraí, você vai falar com mais propriedade do que você vai falar. Quer ver? Nós vamos, né? Vamos tirar de você a paz que você está aí. Você vai ficar perturbado para falar da paz. Eu quero ver o negócio. E aí, como o trabalho conseguiu ser bem feito, eu acho que falava, bom, agora já podemos devolver a paz. Porque a lição foi aprendida. Passou no teste. Passou no teste. Não que eu passe sempre, mas nesse deu certo, né? Então, quando a gente vê um texto desse nível, né? Eu fiquei pensando aqui, né? Se atingiste o nível das grandes experiências, não te inquiete a incessante extensão do trabalho. Quer dizer, não adianta, gente, não é porque a gente está evoluindo, graças a Deus, a gente se esforça nesse sentido, que as coisas vão ser do jeito que a gente quer. Elas vão ter a sua dificuldade natural e a sua dificuldade necessária para tirar de nós o melhor. Eu falo que assim, a dificuldade, quando a gente encara ela como um impulso para você fazer melhor ainda, ela é bem-vinda. Quando você encara a dificuldade como uma pedra no meio do caminho que você não consegue passar, aí vira um caos, né? E eu lembro que na último programa que eu fiz aí, há 3 semanas atrás, nós falamos, pegue sua cruz e siga-me, né? E é isso aí, gente. Agora, ele sabia pelo que ele ia passar. Ele sabia da crucificação, ele sabia tudo isso, ele sabia. E nos deu a lição do amor. Então, como nós somos aprendizes desse mestre bondoso, nós usamos as mesmas palavras que estão no Apocalipse. Quem o ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. Né? Então, que a gente possa entender que esse é o melhor e único caminho que é conhecido para a gente fazer luz em nosso coração e no coração do nosso próximo. É isso aí, Geraldão. Enquanto Alan contava a história dele, eu pensava o seguinte, eu imagino que os amigos espirituais dele devem ter pensado o seguinte, o Alan precisa mais de sintonia do que do estudo. Então vamos deixar que essas circunstâncias aconteçam, que aí ele vai se ligar, aí ele vai fazer uma palestra boa. Então acho que isso foi um artifício usando o material que tinha na mão, né? Exatamente. Ô, Geraldo, deixa eu mudar uma coisa hoje aqui. Eu queria mandar um parabéns nominal a todo mundo que está deixando mensagem para nós hoje. Ótimo. Eu queria mandar um abraço para a Elizabeth Cruz, que sempre está presente, Zé Rodrigues, Vladimir Bortolin, amigo nosso também, Ana Maria Bonfim Matos, a Leni Rossi, a Cida Manetti, a Deise Caçaniga, que sempre está com a gente também, parceirona, Fernanda Elisa Pupim, Silvia Varicacchi, Vilma Belegardi Lopes da Silva, Cidinha Salvador, Nádia Meneghetti, Rubem Chia, Maria Luísa Aranha, Dalva Martins, Noeli Pereira, Leonice Maria Daniel da Silva, Mara Costa, Rosemeire Cecília de Freitas Bortoleto, Cacilda Caetano Cardoso, Francisco Moretti, Altair Margato, nosso grande parceiro aí de programa desde sempre, Elizabeth Felete e Arlete Machado Amaral. Então, todas essas pessoas mandaram bom dia para nós pelo chat aqui. E eu estou retribuindo para a gente homenagear essas pessoas que sempre estão com a gente aí. Esse capítulo vem, é interessante que o Emmanuel, no final, ele sempre deixa uma lição embutida na última frase. E nessa última frase do texto do Fonte Viva, ele fala: vem, mas vem agora, porque as oportunidades, elas passam, as circunstâncias mudam. Agora está com 20 anos, 30 anos, 40 anos, depois você tem 50, 60, 80. Hoje você tem saúde, amanhã você pode não ter. Hoje você enxerga bem, amanhã você pode não enxergar. As circunstâncias vão mudando. As circunstâncias se modificam com as horas. Então, se nesse momento você tem a lucidez de entender o chamamento, vem, vem, não perca esse tempo. A gente brinca quando assiste futebol, o jogador perde um gol e fala: essa oportunidade vai fazer falta lá na frente. E realmente faz falta, porque logo depois o outro time faz um gol, você perde o jogo. Então, é mais ou menos assim. Você está consciente de que esse é o caminho? A lição foi boa? Vai estudar, participa, pergunta, questiona, resume, faz alguma... Aproveita esse momento, que é o momento que está sendo dado para você semear. Amanhã você vai colher. Existe o tempo da semeadura e o tempo da colheita. Talvez agora a misericórdia divina, a providência divina está dizendo: olha, você está tendo a chance de semear. Cuidado, porque amanhã fecha o pau que você vai colher. Então, aproveita agora. Eu, quando ouvi essa lição, eu pensei dessa maneira. Eu acho que casou com todos nós aí, né? Geraldo, me permite, então, acrescentar alguma coisa em cima disso que você falou. Claro. Nós estamos imersos no problema do mundo. A gente se volta para as coisas espirituais de vez em quando. Então, nesse instante, nós estamos em sintonia. Mas essa sintonia não é constante, não é permanente. Então, na hora que nós estamos em sintonia, que nós temos que dar um passo. Nós temos que marcar a presença. Temos que aproveitar aquele link para estabelecer uma sintonia mais permanente. E isso aí é através da ação, né? É isso que o Alan falou. Nós estamos sendo provados, né? Agora, a gente não gosta de prova, porque a prova é um teste que nós nos submetemos. Então, que nós aproveitemos esse momento de sintonia para dar o passo. É isso aí, Geraldo. Obrigado. Muito bom, excelente. Ô Geraldo, deixa eu falar uma coisa. Nós estamos no meio de uma Olimpíada, né? Sim. E eu sou apaixonado por esporte, né? Assim, eu adoro esporte, né? Então, eu acompanho tudo que eu aprendo a jogar, até o que eu nunca joguei na vida. Eu fico olhando e eu fico torcendo, mas não só para os brasileiros, eu fico torcendo pelo esporte. Né? Sim. E eu, ontem à noite, antes de dormir, eu vi um brasileiro lutando judô e eu vi aquela vontade no olho dele, assim, né? Um menino de 23 anos, cara, puxa vontade. Aí hoje cedo eu acordei até mais cedo, porque eu queria continuar vendo, né? Tá lá Japão, é tudo de madrugada, né? E ele ganhou a medalha de bronze. Brasileiro ganhou a medalha de bronze no judô. Aí ele chegou no final, assim, o repórter foi entrevistar ele, né? Ele falou assim: olha, gente, eu sofri muito para chegar aqui. Eu pensei em desistir algumas vezes. A minha mãe me incentivava. Chegou uma época que eu estava apanhando muito nos treinos, eu estava saindo muito machucado nos treinos. Eu pensei em parar, mas chegava um outro dia e eu ia, né? E aí, eu o que você falou aí, Geraldo, eu do texto, somando ao texto, eu acho que a gente tem que ter a garra de um atleta desse porte para a gente fazer o evangelho luz em nosso coração. Porque é como se a gente, quando estivesse estudando ou convivendo com as pessoas, a gente tivesse que nem ele, treinando. E às vezes, em alguns momentos, a gente vai se sentir apanhando muito. A gente vai falar assim: meu Deus, eu estou apanhando, eu estou tentando. Era o que ele tentava e apanhava, chegava dolorido, machucado. Mas continuou, né, cara? E chega numa Olimpíada, quer dizer, ele ganhou uma medalha que isso, ele vai entrar na história, né, do Brasil, porque o Brasil, cada medalha é suada aqui, né, por toda a nossa condição aí econômica, social. Ele entrou para a história do judô com 23 anos de idade, quer dizer, quanto futuro ainda ele tem com o judô aí pela frente, mas ele precisou ali, ele entrou menino, ele falou, com, não lembro agora, 5, 6 anos, quantos anos, né, ele precisou ali, 17, 18 anos de treino suado para chegar numa medalha olímpica. Quantas encarnações nós precisamos para chegar numa medalha de bronze olímpica do Evangelho, né, cara? Quantos, mas não é para ostentar aquela medalha. E eu garanto que esses caras que chegam nesse nível aí, tem um ou outro perturbado, mas a maior parte não tem orgulho da medalha, mas tem orgulho do que ele fez para chegar lá. É, né? Suado. É a luta, é o treino. Suado, duro, duro, duro, duro, difícil. Né? Acho que é o Chico que fala, né? A evolução se faz com duas, só com lágrimas, né? Ou de suor, ou de lágrimas. Não, só com água, né? Com muita água. Ou com a água do suor ou das lágrimas. Né? Então a gente precisa se esforçar igual um atleta desse. Quem está assistindo aí as Olimpíadas se inspira num dedicado atleta desse que chega lá. Mesmo que não ganhe medalha, só de ter a força de chegar lá já é um atleta olímpico, né? Ele já foi num nível aí de excelência, e tentar fazer igual com o Evangelho no nosso coração. Muito bom, interessante comentar. Muito bem, meus amigos, são 9 horas e 57 minutos. Agora nós vamos passar para o livro do Caibá, Parábolas e Ensinos de Jesus. E esse assunto é um dos assuntos que eu mais gosto de estudar no Espiritismo, que são sobre as reencarnações, além da mediunidade, as reencarnações. Então, o título é Reencarnação ou Pluralidade das Existências Corpóreas. O texto do Evangelho é maravilhoso e os comentários do Caibá, é que não dá para ler, mas o ideal seria ler esse comentário do Caibá. Então, eu vou me limitar aqui a ler o texto evangélico e depois Luiz e Alan fazem os comentários. O texto é Reencarnação ou Pluralidade das Existências Corpóreas. Esse texto extraído do Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos 10 a 13. Os discípulos dirigem-se a Jesus e perguntam-lhe: por que dizem os escribas que importa vir Elias primeiro? Jesus lhes responde: Elias certamente há de vir restabelecer todas as coisas. Eu, porém, vos digo que Elias já veio e eles não o conheceram. Antes, fizeram dele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer em suas mãos. Então, conheceram os seus discípulos que era de João Batista que ele lhes falava. E aí vem toda uma frases maravilhosas do Caibá que eu deixo ao Luiz e ao Alan para fazerem os comentários. Você observa no Evangelho essa informação, né? E a nitidez com que ela é expressada não deixa margem nenhuma à dúvida, né? Aliás, inclusive, confirma, dizendo que era de João Batista que ele lhes falava. Então, você veja, Geraldo, como é a questão do preconceito. A Bíblia, para o espírita, é um livro de referência, né? Um livro inspirado. Mas para as religiões é um livro sagrado. O que a Bíblia diz é sagrado. O sagrado é indiscutível. Não tem o que se discutir em cima disso. É sagrado. Não tem o que nem se deve pensar sobre isso. Está claro. Agora, por incrível que pareça, as religiões que se baseiam nesse livro não consideram a reencarnação. Aí você vê, Geraldo, como, em certos momentos, pelo problema do preconceito, nós somos, assim, obtusos. Como é que as religiões... Isso aí é um fato que qualquer tribunal se tiver que julgar, vai dizer assim, não, a reencarnação é um fato. Mas as religiões negam esse fato. E pior, né? Se fossem só os teólogos, eles negam porque não convém ou alguma coisa assim, mas os seguidores, né? Os seguidores, diante de um texto desse, eles continuam negando. Então, você... A razão, ela não tem por onde fugir. Uma ocasião, eu conversando com uma pessoa íntima, e essa pessoa me instigando com relação à reencarnação, dizendo que o Espiritismo aceita a reencarnação e, por isso, ele não admite o Espiritismo. Aí eu falei, se trata de uma pessoa protestante, aí eu falei desse texto. Eu disse assim, qual é a sua interpretação sobre esse texto que é tão claro, tão nítido, né? Aí ele virou para mim e disse assim, ah, isso eu não sei. Então, as coisas não são discutidas em cima da razão, em cima do bom senso, em cima da lógica. Nós às vezes, somos assim como teleguiados. E nós estamos no século XXI. O século XXI é o século da razão. As coisas estão diante de nós, as pessoas podem falar o que quiser, mas você está diante do fato. Então, você é independente, você julga de acordo com aquilo que você enxerga, que você vê. E por mais que queiram as religiões, e por mais que as pessoas sigam as religiões, houve há uns 10 anos atrás uma pesquisa realizada pela Veja, né? Que ela perguntava sobre a reencarnação. E 80% dos brasileiros acreditam na reencarnação. Então, você veja a diferença que poderia ser a nossa educação se o Estado decidisse que nas escolas iria se pregar a reencarnação. Porque é uma forma de enxergar a vida completamente diferente. Uma coisa é você ver a vida como um período curto e único, uma vida única. A justiça se propaga, a injustiça ela se realça, e aí as dúvidas de você com relação a Deus, em função do entendimento errado seu, elas proliferam. Agora, quando você entende que aquilo ali é um fato, a tua visão é outra, a tua forma de encarar o mundo é outra. Então, como nós... Às vezes, por uma questão de capricho, por uma questão de preconceito, como nós damos um destino para uma imensidão de pessoas de forma completamente conturbada. A reencarnação está na Bíblia e de uma forma concreta. É nesse texto aí, é o seu maior realce, a sua maior evidência. É isso aí, Geraldo. Alan. Meus queridos, acho que a minha conexão deu uma falhadinha. Agora está normal? É, a sua imagem está um pouquinho nublada, mas estou ouvindo bem. Está normal. Ah, tá. Não, então, beleza. É que estava dando uma interferência aqui. Eu falei, o que está acontecendo aqui? Né? Olha só. Rapaz, esse assunto ele é base para a nossa doutrina espírita, né? Se a gente acreditar em Deus é a primeira base, né? Porque se a gente não acreditar em Deus, nada mais vai desencadear. E, em segundo ponto, a palavra não é nem acreditar, né? Porque eu gostava muito de falar assim, eu não acredito na reencarnação. Eu gostava de falar isso na aula de... na aula do Centro Espírita, assim, eu não acredito, não. Aí um olha para a cara do outro, assim, meio assim, e fala assim, mas como assim, né? Eu não estou no Centro Espírita, né? Eu falei, não, eu tenho convicção dela. Né? É muito diferente de acreditar, porque acreditar é uma coisa que eu posso deixar de acreditar. Quando eu tenho convicção, Rapaz do céu, não tem como tirar de mim, mas é algo conquistado, é algo adquirido no meu conhecimento, né? Então, me dá uma outra explicação que não seja a explicação da reencarnação para os acontecimentos. Eu não consigo encontrar dentro de um raciocínio lógico, não tem. Se alguém colocar para mim um argumento mais lógico, mais racional, eu troco. Mas não existe um argumento e uma explicação melhor do que acontece com cada um de nós do que o processo reencarnatório, né? Então, quando a gente se vê numa linha do tempo reencarnatória, a gente começa a perceber que as nossas qualidades e os nossos defeitos têm origem anteriores a essa vida. Então, a pessoa fala assim, nossa, aquele rapaz ali tem um dom, né? O dom é uma habilidade desenvolvida em vidas anteriores. Ninguém sabe, Deus não favorece alguém com um dom do nada. Aquilo teve muito suor e lágrimas para chegar na conquista daquele dom, que a gente chama de dom. Teve muito esforço, muita dificuldade. Ah, mas e aquele... Nossa, mas e aqueles reveses que a pessoa passa? Também é obra do mesmo processo reencarnatório. É, quando a gente aceita esse processo, quando a gente aceita que nós estamos numa linha do tempo reencarnatório, por exemplo, no meu caso, eu estou Alan, não sou Alan, quer dizer, estou numa etapa do meu processo reencarnatório, eu aceito. A sua voz está falhando, Alan. Características, uma carga de comportamento, uma carga emocional, uma carga de necessidades de aprendizado, que não é só dessa encarnação. Então, eu também não tenho que ter o desespero de resolver tudo nessa encarnação. Mas eu tenho que me conhecer para saber aquilo que eu dou conta de trabalhar nessa. E entender, o autoconhecimento, quando a gente fala bastante isso, né, ele é necessário e básico para você aceitar esse processo reencarnatório, essa pluralidade das existências, e aceitar que você está numa etapa, como quando você está lá na sexta série do... Hoje é fundamental, né? Sexta série do fundamental. Eu ia falar sexta série do primário, mas sexta série do fundamental. Você está lá na sexta série. Você vai ter que ir para a sétima, para a oitava, para o nono, depois você vai ter que ir para o ensino médio, primeiro, segundo, terceiro. Aí você vai ter que fazer o vestibular, ir para a faculdade, primeiro, segundo, terceiro, e assim sucessivamente. As coisas que acontecem com você hoje te colocam numa dessas séries. Você não é mais nem menos do que estão atrás, nem do que estão na frente. Estamos todos numa grande escola de aprendizado, numa contínua escola de aprendizado, e a reencarnação é o processo que nos dá a oportunidade de nos matricularmos em novas séries, ou repetir, às vezes, uma série que não estamos indo tão bem, de forma natural, e todos nós vamos chegar à formação de pós-doutorado reencarnatório um dia. Se ainda nos sentimos no primário ou no fundamental, é normal. Só temos que ter a certeza que, através da reencarnação, todos nós evoluímos. Ninguém volta para trás. É daqui para frente. Para trás nem para tomar impulso. Mas a reencarnação está lá, nos trazendo uma carga de informações e emoções necessárias para orientar a nossa formação e nosso crescimento futuro. É isso aí, Geraldo. Quando eu li esse capítulo, o que me veio à cabeça foi o seguinte: o Espiritismo é uma doutrina, uma religião que nos instiga a dois movimentos: estudo e reflexão. Não existe espírita que não estude, não existe espírita que não se exercite na reflexão. Isso é um movimento que você percebe na primeira leitura de qualquer livro espírita. Só que o exercício da lógica cansa. Você tem que estar muito concentrado, muito imbuído, querendo bastante para fazer esse exercício de lógica, de estudo e reflexão o tempo inteiro. A sensação que eu vejo, que em algumas outras religiões, o movimento é para outras coisas, não é para o exercício do estudo e da reflexão. O movimento está em outras coisas. E aí o indivíduo acaba se tornando assim, um pouco alheio a esse tipo de diálogo que nós temos. Vocês podem reparar, quando o espírita começa a falar, há uma sensação de assim, ah, eu não quero ouvir. Eu não quero ouvir, porque isso vai custar alguma coisa. E o final do Caibá é extremamente interessante. Ele fala assim, para você tentar entender isso que nós estamos dizendo, você precisa estudar evolução anímica, o espiritismo ante a ciência e a reencarnação, o invisível, o problema do ser, do destino da dor, as vidas sucessivas, a esterilização da mortalidade. Ou seja, você precisa estudar. Para você entender isso que Jesus falou, você precisa estudar. Mas estudar cansa. Você tem que estar muito determinado para aquilo. Eu entendo que isso seja uma das características espíritas. E quando a gente vê na estatística espírita, espírita, espírita, nós temos uma população pequena. Mas como disse Luiz, 80% acredita em algumas coisas. Quer dizer, todo mundo tem aquele desejo de ser um espírita. Quando começa a ver, ah, tem que estudar muito. Ah, não, acho que eu vou deixar para depois. É esse o movimento que eu vejo. Não sei se vocês concordam comigo ou não. Né? O Geraldo, isso que você está falando me lembra a parábola das 10 virgens. Né? As 10 acreditavam em Deus, mas 5 estudavam. E as 5 que faltou azeite não estudavam. E esse é o grande ponto. A gente tem que estudar enquanto nós estamos equilibrados, porque a hora que o desequilíbrio chega, não nos permite refletir. Exatamente, concordo. Muito bem, meus amigos, são 10 horas e 12 minutos, agora chegamos no bloco muito interessante de perguntas e respostas. E ainda ontem, Luiz e Alain, eu lendo o texto do Kardec, essas estrelas fixas, você fica pensando assim, né? O que que eu vou perguntar, né? Porque ele aborda teorias, teses científicas, né? Que a constelação nasce assim, a luz, a vibração, a gravidade. Eu fiquei pensando, o que que eu vou perguntar para o Luiz? O que que eu vou perguntar para o Alain? E assim, eu acho que a insistência de você ficar parado na frente do texto, faz uma pergunta, não fica boa. Foi nascendo algumas perguntas que eu achei pertinentes ao texto e eu passo a fazer agora ao Luiz e ao Alain. Sempre lembrando que ele está descrevendo o que são essas estrelas fixas, mas ao descrever, ele faz pequenas insinuações espíritas. E é em cima dessas insinuações é que eu fiz as perguntas. Luiz, a possibilidade de vida em outros planetas deixou de ser uma tese para ser uma realidade já confirmada, a tal ponto que o ex-presidente dos Estados Unidos já declarou isso na televisão. Né? E aí eu faço a pergunta a você, e o Kardec aborda isso, né? A possibilidade real de vida em outros mundos e o intercâmbio desses mundos com o planeta Terra nos faz ampliar as convicções numa causa primária inteligente? E ainda mais, por que esse conhecimento possibilita tal convicção? Ô, Geraldo, o conhecimento ele vai solidificando cada vez mais aquilo que você pensa, né? Porque a ciência de experimentação é que ela vai consolidando certas posições que partem da teoria para a prática, né? Na nossa Via Láctea, que provavelmente existam aí 200 bilhões de sistemas como o Sol, nosso Sol, os cientistas britânicos já fizeram uma estimativa de que nesse sistema existe a probabilidade, né? Então, é dentro do campo da estatística, mas que dá uma certa certeza da existência de 1 bilhão de planetas que ofereçam a condição de vida como a nossa. Ainda tem condição de vida de corpos diferentes, né? Como a nossa, existe a possibilidade de 1 bilhão de planetas. Então, na realidade, Geraldo, além de espiritualmente a gente ser muito pequenininho, a gente estava se comparando ainda há pouco, Emmanuel, né, um estágio acima, Jesus lá na ponta, quando a gente pensa em universo, os Cristos planetários, né, são uma coisa imensa. Agora, em termos de conhecimento dessa vida material que a gente vive, é muito pequeno também. Nós até agora nós não tivemos contato com nada de vida que se pareça com a nossa, né? Os cientistas estão aí escutando o universo para ver algum som, para ver se estabelece alguma comunicação, mas nós estamos engatinhando, nós não conhecemos nada. Eu costumo me comparar com aqueles indígenas que haviam no Brasil com a chegada dos portugueses. É, nós vamos ficar aí sentadinho em cima da árvore, escutando aí aquilo que se mostrar para nós dentro de algum tempo. Nós vamos ficar assim de boca aberta. Nós não sabemos nada, nada, nada. E a gente vive distraído aí, né? Uns querendo tomar o poder, os outros não querendo entregar o poder, uns acumulando o tesouro que a traça rói. E nessa ilusão. Então, na realidade, a humanidade ela flutua numa incerteza absoluta. E ela, sem sombra de dúvida, quando ela estiver perto de uma realidade dessa, ela vai ficar de boca aberta. Então, os nossos valores, né? Tudo isso que para nós é importante, que os homens lutam tanto... Daqui a pouco eles vão ver que não é nada. Eles vão chegar à conclusão que não é nada, não sabem nada, mas vai ser muito difícil, mesmo assim, ainda deixar esse nosso orgulho, essa nossa presunção de lado. É isso aí, Geraldo. Então você acredita que esse 1 bilhão de possibilidades que temos de vidas semelhantes à nossa... Isso, de uma certa forma, fortalece a convicção da existência de Deus. Não, não resta dúvida. Essa criação fica muito mais ampla. E Deus, sim, nós já discutimos isso, a própria doutrina, né, fala, sim, isso de uma forma... Né, o quê? Nem, porque quando nós pensamos, a gente está querendo... imaginar um Deus com vida como a nossa, né? É, não é. Então, né? No máximo, é aquilo, é espírito. Muito bem. Alan, quando a gente começa a ler esses textos, e aí eu comecei a ler coisas da internet, trabalhos interessantes sobre a gravidade, a gravitação, né? É um assunto extremamente palpitante, né? E à medida que o Kardec vai escrevendo, vai lendo, a gente vai lendo, essa pergunta eu fiz assim, eu pensando sozinho. A gravitação universal, ela é uma força física, material, somente. Ela só é uma atração física, química, de massa. Ou podemos inferir que uma inteligência soberana regula e dirige essa gravitação? Se nós partirmos do princípio que Deus tudo criou e tudo cria, ele dirige até a gravitação. Mas a gravitação é uma força dos corpos, né? Quando Newton, grande Newton, né, com suas 3 grandes leis, se eu não me engano, perto de 1700, que ele... acho que é isso que ele viveu, ele desenvolve estas leis. Ele explica uma série de coisas. Por que que os nossos corpos físicos não caem do planeta justamente pela força da gravitação? Por que que a Lua interfere na maré? por que que os planetas se posicionam nesta ordem em volta do Sol? Por que que o Sol está nessa posição no universo? Porque quando qualquer corpo, né? Quando a lei é quando dois corpos possuem massa, só tem que ter massa. Eles sofrem uma ação, né, atrativa que é proporcional a uma matemática do tamanho das suas massas inversamente proporcional à sua distância. Ou seja, eu não vou entrar aqui uma parte da mecânica, física mecânica. Eu gosto muito da matemática, da mecânica. E eu gosto muito dessa área da gravitação. Eu li muito as leis de Newton, né? E essa força nos mantém também próximos uns dos outros. Então, se nós temos dois corpos físicos, tem massa e tem um produto dessa massa que nos atrai inversamente proporcional. E aí, até para ligar o espiritismo, que era o que você queria, né? Eu gosto muito da terceira lei de Newton, né? A terceira lei de Newton, que a gente acaba explorando bastante no espiritismo, né? Que toda ação há sempre uma reação de sentido contrário, mas na mesma intensidade. Então, o que acontece? Você pode atrair as pessoas. Você pode, não. Você vai atrair as pessoas no sentido diretamente proporcional à emissão de irradiação mental que você fizer por elas. Ou seja, você pode ter dois tipos de atração, a simpática ou a antipática, porque as duas forças atraem. Então, você vai estar no meio de um monte de perturbado, você vai pensar assim, o que eu estou fazendo aqui se é perturbado? Se você estiver no meio de um monte de gente de paz, de harmonia, o que você está fazendo ali? Você é de paz, é de harmonia. A ação que atrai, ela é inversamente proporcional à sua força de ação mental. Então, se a gente pode ligar esse conceito da gravidade com um conceito espírita, não é no sentido da massa. A massa não vai mudar nada, a gravitação vai acontecer. Mas a gente pode chamar aqui há uma lei de atração mental, que não é a gravitação, que funciona parecido com a gravitação, ao dois corpos mentais em mesma sintonia se atraírem. Pode ser uma sintonia simpática ou uma sintonia antipática. Eu não sei se era isso que você queria responder. Não, é interessante assim, Alan. Quando eu fiz essa pergunta, ao fazer a pergunta, eu parti de um pressuposto. Tem um amigo que é um grande estudioso da engenharia, da física, da matemática, e ele fala que a gravitação é um assunto que não é fechado. Não. Tem muita coisa dentro da gravitação que ninguém consegue explicar. Esse negócio de planeta atrair planeta, você entende até um ponto, depois de um ponto você não consegue entender mais. Quer dizer, tem muito mistério ainda envolvendo a gravitação. E eu tentei entrar nesse pedaço que não é conhecido. O conhecido é o que as leis de Newton. E eu falei, será que nesse espaço ainda que não foi desvendado, será que caberia alguma coisa até da atração mental, psíquica, né? Será? Eu estou perguntando assim, sinceramente, eu não sei, né? Eu vou jogar vocês. Mas você é um cara de pau, né, Geraldo? O seu amigo, que é um físico estudioso do assunto, fala que tem um monte de coisinha aberta. Aí você quer que eu aqui, um jacu que gosta de matemática, explique. Mas tudo bem. Não pode ser nada, não. Geraldo, isso que você está falando, nós não conhecemos, mas que existe, existe. Aí está uma lei a ser descoberta. Sim, sim. Tá? O Alan falou da questão da simpatia e da antipatia, e eles sopraram aqui também, né? E isso é normal. Vai dar um abraço numa pessoa que você antipatiza. Repele. Esse abraço é quase assim, ó. Dá choque. Agora vai abraçar uma pessoa que é simpática. Você quer entrar dentro dela. Sim. Né? Então, essa mesma atração e repulsão que existe entre os homens, existe entre os astros. Então. Então você vê que são leis que nós ignoramos muita coisa, mas sim, o princípio delas é mais ou menos o mesmo princípio. É isso aí, Geraldo. Muito bom. E aí, seguindo adiante, eu coloquei assim: ao estudar a astronomia, compreendemos uma força solidária entre astros e sistemas. Ao estudar o Espiritismo, também sentimos um compromisso solidário entre os espíritos, estejam eles desencarnados ou transitando na experiência terrena. A lei da solidariedade parece ser uma constante no universo. E eu pergunto ao Luiz, essa solidariedade expressa entre corpos e mentes no universo conhecido corrobora com os ensinamentos da doutrina espírita? Todos eles são de uma mesma fonte, Geraldo. O princípio é o mesmo. Esse Deus que nos criou, criou os corpos celestes, e essa solidariedade é uma lei universal. Então você veja que o Kardec, nesse texto, ele fala muito de sóis centrais, né? Assim como o nosso sistema tem um sol, a galáxia tem também um sistema central que atrai isso aí. Eu chamaria de foco gravitacional, né? Embora pareça que os astros estão imóveis, mas na realidade eles estão transitando. Eu fui na minha palestra lá para atualizar o meu número. A nossa galáxia, ela transita no universo. Você sabe a que números? Ela dá uma volta completa no universo em 225 milhões de anos. Meu Deus. Sabe a que velocidade? Você sofre de labirintite, não? Eu não. Se você sofrer, melhor você se segurar. 225 quilômetros por segundo. Nossa. Você vê, a gente vê um carro 220 km por hora, já parece uma coisa astronômica. Ela gravita a uma velocidade de 225 km por segundo. A cada segundo. Por hora, isso aí dá um número astronômico. Fantástico. Astronômico. E a gente não sente nada. Isso é que é o principal. A gente não sente nada. A gente imagina que está imóvel. E nós estamos aí num transatlântico a 225 quilômetros por segundo. É isso aí, Geraldo. E é interessante, Alan, que quando você está lendo, o Kardec teve muita lucidez ao escrever os textos. Porque ele fala dessa solidariedade em 1868. E a ciência não estava tão avançada a se falar dos assuntos da solidariedade. E eu pergunto para você, Alan, essa solidariedade manifestada no universo, que o Luiz explanou, que eu comentei também, ela tem sustentação no acaso? Ou seja, está assim porque é assim, aconteceu, explodiu, teve o Big Bang e ficou assim. Isso é uma lei física, ponto. Ah, meu querido, nada é acaso, né, para a gente, né? A gente tem que entender que eu acho que nós, sem querer ou querendo ou intuído, sei lá o quê, eu acho que nós puxamos aí o gancho. Nós puxamos aí o gancho da... nós linkamos a gravidade com a lei de atração espiritual, né? Há uma lei e a solidariedade entra nas leis que nós recebemos de Deus. A gente vem com um arcabouço de leis que não necessariamente nós as... utilizamos ou às vezes não somos nem simpáticos no primeiro momento, mas as leis estão em nós, e como está em tudo. É uma lei divina, a lei divina ela é impassível, né? Então, Acredito eu que a lei da gravidade é uma lei divina, que ela está em todos os corpos, né? E por que não uma lei de atração entre os seres humanos, né? E por que não a solidariedade, né? Como você coloca, né? Por que não a solidariedade? Ela não é uma. Eu não vou chamar ela de lei, porque ela não é uma lei, mas é. É uma inspiração. Sim, acho que a palavra é boa, Luiz. É uma inspiração, porque quando você se inspira pela solidariedade, quando você chega num nível de ser solidário, e nós falando dos seres que nós somos de expiação em prova, bem rasinho ainda, né? Agora, você imagine um espírito já regenerado ou acabando a regeneração, indo para um nível mais elevado, o que, que é a lei de solidariedade para ele? Aquilo é uma lei para ele já. Para nós ainda é uma inspiração. Gostei dessa palavra, ficou boa, Luiz. Para nós ainda é uma inspiração, mas vamos adquirir isso como uma lei. Vai chegar uma hora que a solidariedade para nós não vai ter outro caminho. Nós não temos como agir de outra forma a não ser com a solidariedade. Num primeiro momento, nós somos solidários quando a gente tem algum ganho, vamos falar assim, seja psíquico, seja emocional, seja um agradecimento, a gente faz ainda para receber algum tipo de pagamento, né? Não estou falando aqui só o financeiro, a gente quer receber algum tipo de retorno da solidariedade. Uma compensação, uma troca, isso. Agora, imagino eu que com a evolução dos tempos, a solidariedade vai ser uma lei para nós que não tem outra forma de agir. Porque a partir do momento que nós nos dermos as mãos nesse mundão, eu digo todos os seres humanos, ninguém segura a gente. A evolução vai ser assim, em foguetinho. Vamos chegar logo lá em cima. A sua imagem tá nublada, Luiz. Sempre, você é implicante, né? Cria caso com a gente. Isso que o Alan está falando, nos primórdios da evolução, o sistema sanguíneo era assim. Ele foi construído. A partir do momento que ele se consolidou, virou uma lei. Entendeu? Assim vai ser. O amor em nós será assim. Nós estamos tentando, nós vamos praticando. Uma hora ele vai ser uma lei. Vai ser normal, né? Vai ser normal, é isso aí. Então, nós estamos aqui para isso, Geraldo, tornar tudo isso normal. Interessante. E aí, dando sequência, Luiz, quando a gente conhece o nosso endereço cósmico na Via Láctea, a gente reconhece de pronto a nossa pouca importância no conjunto das estrelas. Então, quando você vê a foto da Via Láctea, né? A imagem da Via Láctea, o nosso planeta está perdido numa base lá meia distante de tudo. O espírito imortal, tendo essa visão, que impacto essa imagem causa no espírito imortal? A imagem da realidade, né? Em termos de dimensão, é zero. Mas, em compensação, se você raciocinar por esse lado, esse espírito imortal, ele recebeu para seu processo de evolução um templo. Porque aí você vai para um micro, você vai estudar o corpo humano que ele recebeu para evoluir, e você vai ver que realmente é uma coisa maravilhosa. Quando você estuda cada compartimento desse templo, você vê o quanto, né, isso representa, a importância que tem. A minha palestra eu termino assim. Eu mostro essa grandiosidade, e quando o cara está bem pequenininho, eu mostro o templo, que é o corpo físico. Então, você vê, você chega à conclusão da sua dimensão no universo. Você, em termos de grandeza, é o que Jesus falou. Aquele que quiser ser o maior, seja o servidor de todos. Né? Então, quando você se contempla no universo e você vê que em termos de grande de dimensão, de grandiosidade, você não é nada, você mergulha para dentro de si mesmo e vê a importância que Deus deu para o seu desenvolvimento, te mostrando que ele é um daqueles 99 que ele foi largou para pegar você, para recuperar você. Então, esses perturbados aí que vivem em torno de nós são dessas criaturas que Jesus está contemplando para achegar-se a si. E ele se utiliza de astros como nós, através da inspiração, através da intuição, para ajudá-lo nesse trabalho. O Allan tem um trabalho muito bonito que ele fez. Ele pegou duas criaturas ótimas, namorando perturbados, e estavam assim se desgastando. Aí ele pegou os dois e mostrou um para o outro. Então ele fez essa parte na criação, que dá a impressão que é, não é acaso, mas é um acaso programado. O acaso é isso. É quando nós sintonizamos com o alto, captamos a vontade do alto e ajudamos nesse trabalho. Então, isso que o Allan juntou está uma maravilha. Por quê? Porque ele foi sensível. Se ele tivesse, eu não vou me meter na vida dos outros, aí ele entregaria para o acaso. É isso aí, Geraldo. Interessante. Allan, Kardec faz alusão ao poder que os sóis detêm de iluminar e fecundar os planetas que lhe obedecem à gravitação. A luz solar é o mecanismo físico utilizado pela natureza para iniciar o ciclo da vida biológica. Feita essa consideração, Allan, eu pergunto, a luz assim denominada, o patrimônio exclusivo da estrela física, ou também é conquista possível do espírito imortal na química da realidade transcendente, ou seja, essa luminosidade que alguns astros têm, que é produto de uma obra física, é possível também o espírito desenvolver uma luz com a mesma claridade, com a mesma dimensão desses sóis? Olha, eu não sei medir em fótons, em pixels, em sei lá como que se mede essa luz do espírito aí. Mas eu vou lembrar de um caso aqui de um espírito que ia se comunicar no nosso lar e que as pessoas não conseguiam vê-lo. Tamanho era a iluminação dele. A luz dele era tanta que não permitia que ele visse. Vamos falar de um outro caso. Paulo, no caminho de Damasco, ele vê Jesus, mas, na realidade, ele fala que um sol o cegou. Imagine a luz irradiada do Espírito de Jesus. Era um sol cegando ele naquela hora. E ele perde a visão física. Aí, Nossa, como que é o nome do rapaz que restitui a visão dele lá? Esqueci o nome lá. Aí Ananias vai devolver a visão dele, tira que nem uma escama, né? É como se fosse uma catarata, sei lá o quê. Uma escama para ele voltar a ver, né? Então, a luz é uma conquista do espírito imortal. E nós temos que lembrar sempre de uma coisa, a gente desencarnou, o corpo físico parou de existir, nós vamos irradiar a luz que nós conseguimos conquistar com nossas ações. E eu brinco sempre que no plano espiritual não tem pedinte de luz, porque não dá para dar luz, a luz é conquista individual. Então, você vai lá, você vai se achar muito grande aqui encarnado, quando você chega lá, você é escurinho, assim, todo opaco, sem iluminação, quase nada. Você vai lá para o outro simplesinho lá e fala assim, nossa, como aquele homem brilha, meu Deus do céu. Né? É uma conquista espiritual, evolutiva, moral, ética, né? Então eu brinco muito com as pessoas, vamos para a luz, meus amigos, vamos para a luz, porque a escuridão ela já se faz presente em nós e nas coisas. Então toda aquela sua, todo o seu movimento, toda a sua ação que faça luz em você ou no outro, que essa luz seja moral, espiritual, intelectual, é o caminho de Deus. Quando o seu movimento passa escuridão, então você está no caminho contrário desse movimento. Então, eu não sei se era essa a resposta que ele... Porque às vezes você faz uma pergunta em cima de uma reflexão sua e eu... Não, mas a resposta era essa mesmo, Alan, porque é o seguinte, a resposta seria sim, o espírito pode adquirir luz, né? Em situações que nós desconhecemos. Pelo menos era para ser mais rápida a resposta, não podia falar. É assim, adquire a luz. Brilhe a vossa luz entre os homens. Brilhe a vossa luz entre os homens. Então, assim, o espetáculo que a gente vê no cosmo é uma representação, é alguma lição dizendo, você também pode um dia ganhar essa luz. Porque as descrições das obras espíritas falam dos espíritos de luz. E essa luz, ela é conquistada. Não é como o Alan falou assim, existe uma mágica, ele passa a fazer ter luz a partir de agora. Não, isso foi ao longo do tempo, né? Muito bem, dando sequência, são 10 horas e 41 minutos, faltam duas perguntas para cada um. E o Kardec, ele aborda um tema que, para mim, eu achei assim, vai ficando cada vez mais complexo, né? Kardec descreve a existência de sóis gêmeos num sistema binário da vida cósmica. Nessa disposição dos sóis, a vida se manifesta em condições muito diferentes da vida conhecida em nosso lar terrestre. Quer dizer, existem lugares onde, ao invés de um sol, tem dois sóis. E a vida nesse lugar onde tem dois sóis é diferente da vida que nós temos aqui. Aí eu faço a pergunta ao Luiz. Na visão espírita, a vida se expressa como um determinismo da biologia terrena ou a vida terrena reflete a dinâmica evolutiva da vida espiritual? Geraldo, a segunda hipótese é a que é a realidade, né? Todos nós somos destinados à perfeição. Isso aí, eu diria que é um dogma. Isso aí nós poderíamos constituir um dogma. Todos, né? O Elias Maluco, o Escadinha, vão ser espíritos puros. Isso aí é uma fatalidade. Então, isso é uma lei. Agora, esse trabalho, e aí que consiste, né? Nessa formação desse sol que somos cada um de nós, esse trabalho é nosso. A partir das reencarnações, nós temos um corpo espiritual que ele adquire, ele inicialmente é simples, opaco, né? E ele vai acrescentando luz à forma de como ele vibra nesse universo. Então, o nosso trabalho é exatamente esse, de fazer com que essa luz brilhe a cada instante. Não é que essa luz é adquirida. Nós somos seres espirituais. Vós sois deuses. A opacidade vem do corpo espiritual. À medida que nós depuramos esse corpo espiritual, nós vamos permitindo que essa luz brilhe cada vez mais intensamente. Você vê que aquela passagem, não sei qual foi o livro, que o mentor espiritual caminhava com André Luiz numa zona umbralina. Libertação. E aí ele chama a atenção do André Luiz porque eles estão chamando a atenção dos espíritos moradores daquela região. Aí ele diz assim, vamos densificar o nosso perispírito. E isso aí é uma informação científica muito importante. o brilho no nosso perispírito, nós conquistamos à medida do esforço que nós fazemos. Agora, por um artifício mental, nós podemos densificar esse brilho. Então, é uma coisa que nós não sabemos. Não dá, pelo um esforço mental, abrilhantar. Isso aí tem que ser pé no chão mesmo, tem que ser na dureza, tem que ser no trabalho. Agora, densificar, você pode mentalmente densificar. Então, o nosso trabalho é exatamente esse. Nós somos aquelas criaturas criadas exatamente para essa evolução, para a produção desse fenômeno na face do planeta. Agora, imagina, se nós aqui, esses minguadinhos aqui, Piracicaba, estão fazendo esse esforço, imagina o que não acontece nesse 1 bilhão de planetas que existem no universo. A coisa é muito grande, Geraldo, nós não podemos nem fazer ideia. É isso aí, Geraldo. E é uma coisa que a gente aprende até no estudo da biologia e da medicina, que o corpo, ele está se transformando, ele não está parado, ele está evoluindo. A maneira como ele foi, hoje ele não é mais. E por essa situação, você começa a perceber que no futuro vai ser diferente também. O corpo, ele vai obedecendo à necessidade do espírito. Então, ele vai se modificando. Então, em cima dessa tese, Alan, eu pergunto a você o seguinte, que a primeira é uma colocação que eu faço. Nesse sistema binário de sóis, o Kardec afirma e os físicos afirmam, que o tempo não é medido pela métrica da realidade terrena. Lá, os períodos são dimensionados por realidades ainda impensáveis para os astrônomos do nosso tempo. Então, eu pergunto, Alan, com essa colocação que o Luiz fez, o nosso comentário, o Espiritismo, de fato, admite a vida mais avançada em outros planetas? E a vida pode existir em formas diferentes da vida que conhecemos aqui na Terra? Sim, o Espiritismo, ele informa, ele comunica, né, que nós somos um planeta entre milhares de planetas, que nós vivenciamos uma parte pequena da nossa experiência necessária à evolução, né? Então, nós estamos num planeta no nível de expiação e provas, mas nós estamos, após ter vivido os espíritos que aqui habitam, um planeta primitivo, né? E fala mais, né? Fala que, apesar disso, nós estamos caminhando o nível evolutivo nosso para um nível que poderemos habitar um planeta de regeneração. Poderá ser este o planeta regenerado ou não, de acordo com a evolução dos espíritos que aqui habitam. Podemos, então, aqueles que conseguirem galgar, vamos falar assim, concluir a série, né? Se capacitar para habitar um planeta de regeneração, você pode ser encaminhado para um outro planeta de regeneração, ou podemos ainda receber no nosso planeta espíritos que concluíram a missão num planeta primitivo. Então, a gente percebe, vivendo entre nós, espíritos muito primitivos ainda, mas que já estão começando o caminho da expiação e provas, espíritos muito evoluídos, que já são regenerados e até estão encarnados entre nós para trazer modelos, né, experiências para nos impulsionar para esse nível de evolução, e vamos ainda galgar outros níveis de evolução. Então, existem muitos planetas habitados no sistema solar, inclusive planetas com muito mais avanço espiritual. A ficção, ela sempre cria planetas mais avançados, tecnológicos, que vêm aqui para invadir o planeta Terra, né? Para conquistar, né? A ficção faz muito isso, né? E por quê? Porque só pensa na evolução tecnológica. E porque aqueles que estão por trás, ou a maioria da evolução tecnológica, eles querem perceber ganhos, eles querem ter lucros. Só. Então, eles imaginam que uma tecnologia de um planeta mais desenvolvida que a nossa viria aqui para nos dominar, para ter mais lucro. Né? Eles não conseguem imaginar que a evolução que nós estamos falando aqui é psíquica e espiritual. Então, como que um espírito evoluído espiritualmente mais do que a gente vem aqui para fazer o mal? Né? Eu acho isso até engraçado, né? Porque a pessoa que escreve aquela ficção, ele escreve baseado em cima dos valores dele. Né? Então, ele acha que o que é mais evoluído, ele tem força de dominar o menos evoluído. De verdade, materialmente falando, acontece isso. Mas não é desse tipo de evolução que a gente vai encontrar nos planetas mais evoluídos. É uma evolução moral e espiritual. É interessante essa sua colocação, porque abre um campo de nós admitirmos a possibilidade da vida de espíritos mais evoluídos em formas diferentes das nossas. É uma possibilidade. A gente acredita que possa existir, considerando várias evoluções que vemos ao longo de todo o universo aí, né? Você veja que é importante, aquele cara que criou o ET é uma mente evoluída, porque ele criou um ET. Bom, então, né? Isso que a Alain está falando, né? Dá para, inclusive, a gente aprender a classificar os nossos ficcionistas. Sim, é verdade. Interessante isso. E aí, Luiz, eu vejo muito você falar que existem dogmas no Espiritismo, né? Não, possíveis. Seriam possíveis. Dogmas. Mas, assim, são leis, né? São leis que a reencarnação é uma lei, né? E que algumas pessoas podem interpretar como sendo um dogma, uma coisa assim, né? Dando sequência, Kardec, Luiz, escreveu: as leis da natureza são diversificadas em sua imensidade. Olha que frase, Luiz. As leis da natureza são diversificadas. Então, existem várias leis. São muitas leis nessa imensidade. Muito bem. Aí eu pergunto a você. Existem leis ainda desconhecidas da vastidão cósmica que podem reger a vida em outros sistemas de vida? Porque, por exemplo, aqui conhecemos as três leis de Newton. Conhecemos um pouquinho da física quântica. Você acha que existem outras leis em outros planetas mais evoluídos? Geraldo, eu não tenho a mínima dúvida disso. Você estava falando agora há pouco sobre sistemas binários. Sim. Então, são sistemas solares que têm dois sóis. Então, imagina eles medindo o dia e a noite. O dia e a noite, baseado no, na atração do Sol A, dá 24 horas. O dia e a noite, baseado na atração do Sol B, dá 16 horas. A estação do Sol A é inverno, verão. Geraldo, mas não fazemos ideia. Imagina um planeta girando em torno do Sol A. E a atração do Sol B? Ele faz um 8? Ele gira uma volta aqui e depois vai girar uma volta no outro. Geraldo, nós não fazemos ideia. Né? A gente pode fazer conjectura. Sim. Pode, mas são conjecturas que depois podem ser desmentidas. Mas, sem sombra de dúvida, são coisas muito interessantes. A gente dá para fazer, imaginar, mas é só loucura. Pode falar, Alain. Eu fico imaginando assim, por que que a gente dorme hoje? A gente dorme, tem necessidade de dormir, porque o nosso corpo físico ainda é limitado, e ele precisa desse descanso. Biologicamente é necessário. Isso. Agora, um planeta desse, talvez a gente precise dormir mais. Então, para que a escuridão? Interessante. Então, colocação da Lana. Eu tenho um sol de dia e um sol de noite, então eu não durmo, porque o dormir é por corpo físico. Exatamente. Quando eu fiz essa pergunta, o objetivo era o seguinte: nós temos o hábito de julgar por aquilo que nós conhecemos. Mas como é que você vai julgar o que você desconhece? Como é que você vai avaliar? Como é que você vai inferir? Então, o ser humano tem que ter a mente aberta para admitir que existem leis que a gente não conhece, que não é tão quadradinho quanto nós estamos aqui na Terra. Quando a gente lê os buracos de minhoca, a teoria dos buracos de minhoca, você quase pira, você é o passado junto com... Você fica meio louco, você não consegue entender. Por quê? É a ignorância nossa que é tão grande que não consegue entender isso. Então, existem leis nesse universo, e não tão longe, eu imagino que relativamente perto, leis que nós desconhecemos e que chocariam a nossa realidade se tomássemos ciência dela hoje. Né, Luiz? Isso, e é isso que eu queria concluir. Nós temos que viver aquilo que nós conhecemos. Exato. E a coisa mais conhecida de nós, de todo esse universo, ama o teu próximo como a ti mesmo, né? E a Deus sobre todas as coisas. Vamos fazer o feijão com arroz, né? E deixar aquilo que um dia vai chegar para a gente fazer conjecturas. É isso aí, Geó. Quando eu fui sair do Rio de Janeiro para Santa Bárbara, eu fui me aconselhar com o meu professor, eu perguntei que conselho que ele me dava para vir como cirurgião para cá. Ele falou isso: faz o feijão com arroz, faz o que você aprendeu que você vai ter sucesso. E é exatamente isso, né? Alan, para fechar, eu gosto de fazer essas brincadeiras, esses pensamentos, né? Se você fosse chamado numa assembleia de cientistas, pesquisadores do espaço, astrônomos, e você tivesse ter uma convivência com eles de 3 meses, 4 meses, e eles perguntassem a você: Alan, nós estamos começando a admitir algumas coisas do espiritismo, eu queria fazer uma pergunta para você, Alan. O que que o espiritismo pode contribuir no estudo da cosmologia? Nossa. Você vem com aquela pergunta que você tira essas coisas, viu, Geraldo? Eu acho que você fica pensando uma por dia. Fala, deixa eu ver como eu vou travar esse rapaz. Olha, o Alan, ele já confessou que ele pensa em pergunta para você e para mim. Pela minha observação, ele não vai muito com a tua cara, não. É individual. Se ele bebesse, ele seria um cachaceiro, mas tudo bem, vamos lá. Olha só, imagina a situação. Alguns livros que Chico trouxe, né, ele aborda questões do planeta e de fora do planeta. E isso eu estou falando há quantos? 70, 80 anos atrás, que a ciência ainda não falava. Então, se eu pudesse dar um toque para eles, assim, ó, pega os livros do Chico e vai estudar o que ele fala de fora do planeta terrestre. Vai já está estudar... até catalogado, Alan. Então, vai assim, ó, eu falaria de frente. Então, vai no Vadimeco Espírita do meu amigo Luiz. Você pega lá, deve ser o quê? Cosmologia, astronomia. Você vai lá, pega esse item e vai ticando em que nível que a ciência está naquele ponto. E se não tiver ainda descoberto aquilo, vai naquela... Congelou sua imagem e voz, Alan. Mas então, isso eu também pediria para eles ajudarem. Fala assim, ajudem a tecnologia, porque não é fácil. Agora sumiu dois. Não é fácil. Mas é a dica, está lá. Tem um monte de informação, mas um monte de informação. E eu até acho, falar baixo aqui, que algum cientista já lê espiritismo e vai atrás daquelas dicas. Eu acho que acontece isso. Eu também acho exatamente isso. O espiritismo é mais observado do que a gente imagina. E o espiritismo, ele é observado por outras religiões. Disso eu não tenho dúvida. Só não pode tornar público. Mais uma vez, eu li aquele livro do Marcelo Gleiser, A Dança do Universo. Para ele escrever o que ele escreveu, parece que ele leu alguma coisa. Ele é um físico, mas ele tem uma conotação muito espiritual ali. E as colocações dele são muito próximas do espiritismo. Então, assim, talvez para não chocar, ele colocou de maneira muito discreta, né? E mesmo assim, ele foi criticado pela Assembleia de Cientistas, né? normal. Muito bem, meus amigos. 11 horas em ponto, horário em inglês. Luiz, suas últimas palavras do dia de hoje. Amanhã eu estarei dando uma volta nesse universo de Deus. Eu estarei em Santa Bárbara do Oeste, no Centro Espírita Batuíra, fazendo a nossa palestra de segunda-feira presencial, né? E agradecendo mais uma vez por poder ter participado desse programa. Que Jesus nos abençoe a todos e nos dê uma boa semana. Alan. Só falar para vocês que eu estava morrendo de saudade. Aqueles que porventura não cumprimentei, que fique o nosso abraço. Obrigado pela audiência. Domingo que vem, estamos juntos aqui. Graças a Deus. Detalhe, vou dar uma dica já. Estamos trabalhando nos bastidores para o nosso estúdio. Nós estamos imaginando para o começo do ano que vem. Começo do ano que vem, nós vamos fazer programas de rádio com vídeo junto. Então, toda a colaboração que vocês têm dado, financeira, para o programa, nós estamos aí ajuntando para esse investimento, tá bom, queridos? Então, logo, logo, nós vamos ter novidades aí e boas novidades. Muito obrigado a todos pela audiência. Mais uma conversa muito agradável entre todos nós, os ouvintes, muito obrigado pela audiência. E é dessa maneira que agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem.